dia diferente. Você gabou demais ele pros teus amigos, e agora de você tá todo mundo rindo. Eu sei, você achou que ele era santo. No filme do amor você fez papel de trouxa. Tudo que ele falou não passou de engano. Na cama te traiu com outra. E você foi parceira demais. Foi mulher de verdade pra esse rapaz. E só te enganou, oh, oh, oh. E só te enganou, oh, oh, oh. Safado não foge do instinto. O homem pode ter melhor razão, mas ele sempre vai ficar no lixo. E não adianta sofrer e chorar. Trair e cortar começou, virou vício. O homem pode ter melhor razão, mas ele sempre vai ficar no lixo. Meu amigo Jonathan, é Clips Studio, é pressão. Você gabou demais ele pros teus amigos, e agora de você tá todo mundo rindo. Eu sei, você achou que ele era santo. No filme do amor você fez papel de trouxa. Tudo que ele falou não passou de engano. Na cama te traiu com outra. E você foi parceira demais. Foi mulher de verdade pra esse rapaz. Que só te enganou, oh, oh, oh. Que só te enganou. Ele vai jurar pra sempre ser fiel. Cachorro safado não foge do instinto. O homem pode ter melhor razão, mas ele sempre vai fixar o lixo. E não adianta sofrer e chorar. Trair e coçar começou, virou vício. O homem pode ter melhor razão, mas ele sempre vai fuçar o lixo. Ele vai jurar pra sempre ser fiel. Cachorro safado não foge do instinto. O homem pode ter melhor razão, mas ele sempre vai fuçar o lixo. E não adianta sofrer e chorar. Trair e coçar começou, virou